Fala, Bisões, beleza? Estamos ao vivo para todo o Brasil. Ah, brother, aqui, ó. Clima de quê? Clima de São João? Clima de São João. Ah, você, eu não sei o que é São João, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E hoje é um dia bom para a gente falar o quê? De quadrilha. É, São João, a gente fala de quadrilha. Quando você lembra de quadrilha, você lembra de quê? Você lembra de bandido, né? Quadrilha, você lembra de bandido. E quando a gente fala de bandido, a gente lembra de quê? De LEP, Lei de Execução Penal. Brother, você que está estudando para concurso da Polícia Penal, seja de qualquer estado. Acre. Saiu hoje edital da PM do, a, edital da Polícia Penal do Acre. Polícia Penal da Bahia. Polícia Penal do Espírito Santo. Polícia Penal de Minas Gerais. Polícia Penal de Goiás. Polícia Penal do Ceará, não importa a Polícia Penal que você estiver estudando, brother. Essa aula é para você. Essa aula é para você. Lei de Execução Penal. Você vai ver a pancada de conteúdo que eu vou passar aqui agora, nesse exato momento, para você. Então já pega seu caderno, anota as informações. Eu vou tentar aqui trazer o máximo de conteúdo para que você possa arrebentar aí na sua prova. Vamos lá então? Meus olhos, ó, eu vou começar, como a gente está na série já, eu vou começar do começo da LEP, já pegar os primeiros artigos da LEP, a gente vai evoluir aí. Vamos falar um pouco sobre a assistência do preso, vamos falar sobre o trabalho do preso, vamos falar um pouco sobre como é que funciona a identificação do preso. Vamos saber tudo hoje aqui. Então tá massa, anota aí. Meu quadro hoje está menor, beleza? Ela enfeitou aqui para pôr o clima de São João. Então já aproveita, anota as informações aí que são importantes. Lei de execução penal. Vamos lá, LEP. Qual o problema que você não passa em concurso? O problema é que você não passa em concurso, você quer decorar, você tem que decorar, você tem que entender as coisas. Então vamos buscar entender. Quando a gente fala aqui de lei de execução penal, é a lei que executa a pena. Então, quando o cara ele é preso, ou melhor dizendo, quando um cara ele é condenado a uma sentença, o juiz fala assim: ó, brother, você está condenado a uma pena de reclusão, a uma pena de detenção. Quando o juiz faz isso aí, brother, a gente tem que executar essa pena. Porque a gente tem um direito penal que fala assim: ó, brother, se você matar, é homicídio. Se você pegar um bem de alguma pessoa, isso é roubo, isso é furto. O Código Penal vai definir a conduta que é criminosa ou não, e vai definir uma pena. Aí vai entrar o direito processual penal, né, que é através do Código Processo Penal, que vai ali processar e julgar esse cara. A partir do momento que a gente tem um julgamento, a gente tem a sentença do juiz, a gente vai entrar na fase de execução da pena. Como é que o indivíduo ele cumpre a pena dele? É isso que a gente vai estudar aqui, agora, nessa aula. Então, o objetivo da LEP pode cair na sua prova lá. Qual o objetivo da Lei de Execução Penal? A Lei de Execução Penal tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo da LEP, pessoal, é cumprir as disposições de sentença. É cumprir aquilo que o juiz estabeleceu em sentença, aquilo que o juiz decidiu. O que é sentença? É a decisão do juiz. Então, o grande objetivo da LEP é efetivar disposições de sentença. E o segundo objetivo, fazer o quê? Ó, vamos lá, a integração social do indivíduo. Integração social, pessoal, é a ressocialização. A gente sabe que na prática, né, velho, porcaria nenhuma disso acontece. Não vamos colocar a LEP, o dia a dia da execução penal, aqui na nossa matéria, que vai dar muito ruim. Uma coisa é LEP, uma coisa é o quê? Uma coisa é LEP na lei, uma coisa é realidade. A gente vai trabalhar aqui o que cobra na sua prova. Beleza? O que é cobrado em prova. Beleza. Então, esse é o objetivo da LEP. Está onde, professor? Artigo 1º da LEP é isso que vai estar lá. Beleza? Vamos prosseguir? Vamos lá. Ó, presta atenção. Primeira coisa que você tem que saber agora, continuando aqui, você tem que saber diferenciar os presos. Existem dois tipos de presos. Eu quero que você decore aqui, ó. Como é que eu diferencio os presos? Lembra aqui, ó, de CPI. Então, quando a gente fala de preso, você vai lembrar de CPI. Hoje está muito em voga aí, né? O CPI, CPI, não sei do que, CPI, CPMI, CPI, não sei o que mais. Então, ó, decora aí, CPI. Quando a gente fala de preso, já decora aí, brother. CPI. O que é CPI? Nós temos uma coisa chamada preso condenado. Você tem que saber a diferença. Tá funcionando, vou tirar daqui que tá atrapalhando a minha vida. A diferença entre preso condenado e preso por vi. Sório. Então vamos lá. E nós temos também o internado. Internado eu não chamo de preso, tá? É o internado. O internado. Qual a diferença desses casos? É importante essa diferença demais. Preso condenado. O preso condenado é aquele que tem a sua sentença, preste atenção na abreviação, sentença transitado ou transitada, né? Que a sentença é transitada. Transitada em julgado. Ou seja, gente, é aquele tipo de decisão que não cabe mais recurso. É aquela decisão judicial que não cabe mais recurso. Então o juiz já decidiu a situação desse cara. Ele é um preso condenado. Davi, isso tem importância para a nossa matéria? Muita importância. Porque quando a gente foi trabalhando lá, por exemplo, sobre o trabalho do preso, a gente vai ver que o trabalho do preso ele é obrigatório para o preso condenado. Agora, para o preso provisório, o trabalho do preso ele não é obrigatório. Mas o preso pode trabalhar? Pode. Somente o trabalho interno. Então, saber isso aqui é muito importante. Então, preso condenado é aquele que já tem a sua sentença transitada em julgado. É aquela situação que já está resolvida, já está condenado. Não já fala. Agora, o preso provisório é aquele cara que ele está preso de forma provisória, o nome já fala, de forma temporária. De forma temporária. Ou seja, a situação dele não está resolvida. É a situação que onde o cara é preso de forma preventiva. Vamos pensar na seguinte situação. Um indivíduo mata o outro ali. Matou, o cara fugiu. A polícia vai pedir o quê? O delegado de polícia vai pedir a prisão preventiva desse cara. O juiz vai acatar. O juiz vai autorizar a prisão preventiva. O delegado vai lá e prende esse cara. Perceba o seguinte, gente. Não houve ainda o processo. Por mais que ele tenha clara evidência que esse cara cometeu aquele crime, que ele que matou aquela pessoa e tudo mais, mas precisa acontecer um processo. Precisa acontecer um julgamento. Precisa dar o contraditório, a ampla defesa. Então, esse cara que está preso de forma preventiva, de forma cautelar, de forma temporária, ele é o preso o quê? Provisório. Só que nós temos também um internado. O internado, quem é o internado? O internado é o cara que é doido da cabeça. O cara que tem algum problema mental. Desculpa, tá, gente? Eu falar o doido da cabeça, que às vezes você pode se sentir ofendido aí. Mas entenda. É só uma linguagem para facilitar, uma didática facilitada. Porque se eu usar um linguajar muito juridiquês, se eu for trazer muitos termos jurídicos aqui para você, você vai ter dificuldade de aprender. Então eu vou sempre trazer uma linguagem coloquial. Beleza? Mas o objetivo aqui não é ofender, não. Então vamos lá. O que é o cara aqui? O internado é o cara que tem algum problema mental. É absolutamente incapaz. É o cara que não sabe discernir, brother. Ele não sabe discernir ali o que é certo e o que é errado. O cara tem um problema mental muito grave. Se esse indivíduo ele comete um crime, ele não vai ficar preso como os demais presos. Ele vai ficar na situação ali que a gente chama de internado. Ele é o internado. Ele vai ficar na situação chamada de medida de segurança. E por ele estar nessa medida de segurança, ele vai ficar no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Aí uma observação aqui importante. Vai te perguntar assim na sua prova. Quem a LEP se aplica? A quem a LEP se aplica? Vai te perguntar lá. Você vai falar. Aplica-se ao preso condenado. Aplica-se ao preso provisório. E vai aplicar também para o internado. Então a LEP se aplica para esses três caras. Preso condenado, preso provisório. E o cara que está lá no hospital e custódia de tratamento psiquiátrico. Beleza? Então, não cai pegar de prova. Então, a gente já sabe o seguinte. A gente já sabe o objetivo da LEP. Pô, cumprir a disposição do juiz lá, a sentença. A gente sabe que, pô, também a LEP tem o objetivo de fazer a integração social do indivíduo, que basicamente é ressocialização. E nós vimos também o seguinte, que a LEP ela se aplica à CPI, ao condenado, ao preso provisório e ao internado. Fechado? Beleza. Vamos prosseguir? Vamos lá. brother, o cara vai preso, beleza? O indivíduo foi preso. O cara cometeu um crime, seja ele preso provisório, seja ele preso condenado. O cara cometeu lá, o cara vai preso. Qual a primeira coisa que eu vou fazer com esse preso? Quando o cara vai preso, a primeira coisa que eu vou fazer com esse preso é a chamada classificação desse preso. Eu vou fazer a classificação dele. Eu tenho que classificar esse preso. A prova vai te perguntar quem é que faz essa classificação. Mas deixa eu te perguntar, deixa eu te falar um negócio. O que é classificar o preso? Classificar o preso é o seguinte, velho. Eu não posso deixar o preso matador de... O cara que matou... Ó, presta atenção. Pedrinho matador. O cara matou não sei quantas pessoas. Matou o pai, matou... Pegou o pai, cortou o coração do pai, comeu o coração do pai, fez uma desgraceira. Eu não posso botar esse cara preso junto com o cara que roubou galinha. Então, quando eu falo de classificar o preso, é entender aonde esse cara vai ficar dentro do sistema prisional. Eu preciso classificar ele, eu preciso entender quem é esse cara. Aí eu uso dois critérios para classificação. Quais são esses critérios? Lembra do A? AP. Eu vou levar em conta os antecedentes criminais desse cara e eu vou levar em conta a personalidade desse indivíduo. É uma das formas de eu classificar o preso. Eu classifico o preso somente com AP? Não. Também posso classificar o preso de acordo com o sexo dele. Mulheres ficam presos com as mulheres. Homens ficam presos com homens. Eu posso classificar o preso de acordo com a natureza do seu delito. Cometeu crime hediondo? Opa, fica aqui. Não cometeu crime hediondo? Fica aqui. Cometeu crime com violência? Fica aqui. Não cometeu crime com violência? Eu posso classificar o preso de acordo com a idade. Tem mais de 60 anos? O som tá muito pesado aí, velho. Afastei um pouquinho da boca aqui. Tá estourando aí no ouvido do cara. E eu vou gritar várias vezes, que eu gosto disso. Eu gosto de estar com fone de ouvido. Aí do nada eu falo assim, bora, porra, vai cair no concurso, bora estudar, caramba! Aí você fica doido. Estourou. Caraca, eu gosto disso, tá? Eu vou mostrar esse cara amarrando essa porra. Tá vendo o delay aí? Caralho. Então posso classificar o preso dessa seguinte forma. Olha, você é doido, sou um pouco. Vamos lá, ó. Preste atenção. Quem classifica o preso? A pergunta que vai ter lá pra você. Quem faz é... Bota pra despertador, né, isso aí. Fica massa mesmo. Quem faz a classificação do preso? Quem faz a classificação aí do preso? A classificação do preso, aqui você tem que tomar muito cuidado. Porque assim, se você estudar somente analisando o artigo 1º ao 9º da LEP, você vai ver lá que quem faz a classificação do preso é a Comissão Técnica de Classificação, mas tem que tomar muito cuidado. Quando você vai evoluindo na LEP, você vai entender que existe um cara também chamado Centro de Observação. Centro de Observação. Aí tem que tomar cuidado, que é o seguinte. O que, que a LEP fala? A LEP fala assim, ó. Aonde eu não tenho Centro de Observação, quem faz a classificação do preso é a Comissão Técnica de Classificação. Aonde eu tenho Centro de Observação, quem faz a classificação é o Centro de Observação. Eu não tenho Centro de Observação, quem faz a classificação é o CTC. Então, muito cuidado com isso. Beleza? Como regra geral, pessoal, é o CTC, né? Tipo assim, na prática mesmo, no dia a dia, é o CTC. Não são todas as unidades que vai ter o Centro de Observação. Beleza? Mas fica atento com isso aí. Aí a prova vai te perguntar qual é a composição do CTC. O CTC é uma comissão técnica de classificação, só serve para isso, né? Qual a composição desses caras? Primeiro, o cara tem que entender aqui que nós temos é o diretor. O diretor é o presidente dessa comissão. Nós temos aqui também, então nós temos o diretor. Nós temos dois caras aqui. Quem são esses dois caras? Dois chefes. Fala aí para mim, eu quero que você coloque agora no chat a classificação desses caras. Pode errar não. Nós temos dois chefes de serviço. Quem mais que nós temos aqui? Nós temos um psicólogo, um psiquiatra e quem mais? Um psicólogo, um psiquiatra. E quem mais que nós temos aqui, gente? Comenta aí para mim. Eu quero que você comenta. Tá faltando um cara. Quem é o outro cara que faz parte aqui do CTC? Então, no CTC nós temos o diretor, que é o chefe, que é o presidente, perdão, que é o presidente do CTC. Nós temos dois chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um quê? Responde aí para mim, vamos lá. Um quê? Não, psicopata não, você é louco. Um assistente social. Então, são os caras que vão fazer parte aqui do CTC, da Comissão Técnica de Classificação. Beleza? Então, a Comissão Técnica de Classificação é composta pelo diretor, dois chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. Essa composição é a composição mínima. É uma composição mínima. Eu posso ter outros caras aqui? Pode. Isso é o mínimo, beleza? O mínimo é esses caras aqui. Então, esses caras que vão aí classificar o preso e dar destinação aí a qual local esse preso vai ficar. Beleza? De acordo com essa classificação. Parabéns a todos aí acertando, senso social, isso aí. Show de bola. Eu classifiquei o preso. Beleza, classificou o preso. O que que eu preciso fazer agora? Existe uma coisa chamada, gente, exame criminológico. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Por quê? Muita gente confunde o exame criminológico com a identificação do perfil genético. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dilma Rousseff. Então, nós temos que diferenciar as coisas, tá? Então, quando eu falar lá para você de identificação do perfil genético, eu estou me referindo a uma coisa. Quando eu falo de exame criminológico, é outra coisa e a gente vai ver aqui agora. O que é o exame criminológico? O exame criminológico, ele tem como objetivo eu analisar a personalidade do preso. Eu vou olhar a personalidade. Quem é esse indivíduo, né? Eu vou olhar a pessoa do cara. Eu vou nem notar aqui que eu estou sem espaço. Mas eu vou analisar a personalidade do preso. Esse é o objetivo. Porque a gente viu que a classificação do preso, ela acontece pelos antecedentes e a personalidade. Antecedentes é muito tranquilo. Antecedentes, eu só olhar quais os crimes esse cara cometeu, tudo certo. A personalidade, eu tenho um exame criminológico para me ajudar nisso aí. Beleza? Vamos lá. Aí você tem que ficar atento ao seguinte. Somente aí nós temos um cara que é preso do regime fechado. O preso que está condenado, preso condenado ao regime fechado, aí cuidado, é o preso condenado, tá? Que estiver ali no regime fechado, ele é obrigatório aí submeter à identificação do perfil genético. Então, de acordo com a LEP, o preso no regime fechado, o cara que estiver no regime fechado, ele é obrigatório aí a submeter ao regime fechado, ele é obrigado aí, é obrigatório o cara submeter à identificação do perfil genético. Aí, sem tomar cuidado, é o seguinte, vem cá. Você tem que entender o beabá da LEP, para você começar a entender as coisas, ó. Fazer uma observação aqui. Quando um cara é condenado a uma pena privativa de liberdade, ou seja, eu vou privar a liberdade dele, nós temos três cumprimentos de regimes, tá? Que é pena privativa de liberdade no Brasil? É reclusão, reclusão ou detenção. Então, se você for condenado à detenção ou reclusão, são penas privativas de liberdade, ou seja, sua liberdade pode ser privada. Não confunda pena restritiva de liberdade com pena privativa de liberdade. A restritiva, eu vou restringir sua liberdade. Como, por exemplo, falar assim, ó, você não pode andar à noite, você não pode sair da cidade, é restritiva, ok? Agora, quando eu falo privativa, você corre o risco de ficar ali, brother, preso mesmo atrás das grades. Show. Se o indivíduo for condenado a uma pena de reclusão, ele vai iniciar o cumprimento da sua pena em regime fechado. Ele começa a cumprir a sua pena em regime fechado. Se o cara for condenado a uma pena de detenção, ele pode cumprir a sua pena em regime semi-aberto ou aberto. Então, nós temos, preste atenção, nós temos três cumprimentos de regime aqui. Regime fechado, regime semi-aberto, regime aberto. Eu te falei que o cara que é condenado à pena de reclusão, ele começa a sua pena em regime fechado. Mas ele pode evoluir, ter a progressão de regime? Pode. Ele está ali no regime fechado, depois ele passa para o semi-aberto, depois ele passa para o regime aberto. Isso chama-se progressão de regime. Eu não posso, gente, de maneira nenhuma, sair do regime fechado e já ir para o aberto. Isso é proibido. Beleza? Isso não pode. Agora, eu estou aqui no fechado, semi-aberto e aberto, evoluindo aí gradativamente. Isso é possível. Seguindo algumas regrinhas que a gente vai ver mais na frente sobre o cumprimento de pena, o mínimo de pena que tem que contribuir, tem que cumprir de acordo com o tipo de crime que aquele indivíduo cometeu. Agora, o cara que é condenado à pena de detenção, ele pode iniciar em regime aberto, regime semi-aberto ou aberto, um dos dois. Aí vai depender do tipo de crime que ele cometeu e tudo mais, da pena e etc e tal, e do juiz também. Então, fica atento com isso aí. Já trazendo para você já um bizu, tá? Trazendo um bizu para você. Preste atenção aqui, ó. O cara que é condenado no regime fechado, decora isso aqui, ó. Você nunca mais errar, ó. Já tô trazendo um bizu já para você. Você já sai daqui acertando questão de prova. Lembra? Guarda isso, ó. Pecoca. Guardou pecoca? Guarda isso aqui, ó. Pecoca. O cara que inicia a pena em regime fechado, esse cara cumpre pena onde? Em penitenciária. Se o cara está lá em regime fechado, ele vai cumprir a pena em regime o quê? Fechado. Beleza? Se o cara, preste atenção, se o cara está no regime semi-aberto, se o cara está no regime semi-aberto, ele vai cumprir a sua pena onde? Em colônia agrícola ou industrial. Colônia agrícola ou industrial, se esse cara estiver no regime semi-aberto. E se ele estiver no regime aberto, ele vai cumprir a pena em casa de albergado. Então, CA aqui é de casa de albergado. Isso, gente, é para o preso condenado. Preso provisório, tá vendo a importância? Preso provisório, meu espaço aqui no quadro vai se encerrar aqui devido à posição da câmera. Então, você anota aí. Preso provisório fica onde? Preso provisório, ele fica em cadeia pública. Cadeia pública. Beleza? Cadeia pública. Preso provisório fica em cadeia pública. Preso provisório fica em penitenciária? Não. Fica em colônia industrial? Não. Fica em casa de albergado? Não. Fica em cadeia pública. Isso aqui é um ponto importante para você entender. Beleza? Então já coloca isso aí no seu coração, na sua mente. Aí, gente, eu tenho que tirar alguns conceitos da sua cabeça. Algumas coisas eu tenho que tirar aí. Algumas coisas que foram implantadas. Na LEP não existe a palavra presídio. Nós temos penitenciária. Não quer dizer que presídio não exista. Existe, tá? Claro que existe a figura do presídio. Geralmente o presídio, penitenciário, os estados classificam de acordo com o porte dela. Então se é um local que cabe muitos presos, eu chamo de penitenciário. Se é um local que não cabe tantos presos assim, eu chamo de presídio. Mas a gente não tem que ficar preso a esse conceito. Na ALEP a gente não fica preso a isso. A ALEP não tem nada a ver com isso. Beleza? Se cada estado regulamenta isso aí. O que você tem que entender é, preso que está cumprindo pena em regime fechado, fique em penitenciária. Preso que está no regime semiaberto, em colônia agrícola industrial, só decora. Foda-se o dia a dia. Preso em regime semiaberto, colônia agrícola. Desculpa, casa de albergado. Perdão, epa, casa de albergado. Preso provisório fica onde? Em cadeia pública. Coloque isso aí no seu coração. Aí, um ponto aqui importante. Quando a gente fala do cara do regime semiaberto, regime fechado, o cara está preso mesmo. Acabou. Regime aberto, semiaberto é um pé na rua, um pé na cadeia, né? Eu falo cadeia no sentido genérico da palavra, não cadeia pública. O cara tá um pé na rua, um pé lá na prisão, brother. Beleza? Só que na prática do dia a dia, você não encontra lá colônia agrícola ou industrial. O que é colônia agrícola? É o cara lá ter uma hortinha, fazer uma hortinha, industrial, fazer sapato, fazer roupa. Botar o preço pra fazer roupa, sapato. Na prática, dificilmente você encontra esse cara. Existe? Existe, muito pouco. Na prática, quase você não vê. Você, talvez, na prática, conhece o preço semiaberto com aquele cara que dorme lá na penitenciária e é solto durante o dia. Ele é solto durante o dia para trabalhar e dorme lá. E vai lá na penitenciária só para dormir. Isso é uma gambiarra jurídica. Na LEP, isso não existe. Não existe nenhuma disposição na Lei de Execução Penal que permita que o preso, ele dorme na penitenciária e vai para a rua. Não existe isso. Beleza? No regime semiaberto aqui, não. Mas por que eles fizeram isso? Porque a gente não tem colônia agrícola industrial para colocar a quantidade de presos que está no regime aí semiaberto. Beleza? Tem então, é um ponto aqui importante, já trazendo um bizu para vocês, cai muito em prova. Fique atento com isso. Continuando, vamos lá. Gente, eu estou vendo que vocês estão confundindo aí. Vocês estão confundindo a questão de exame criminológico com exame de DNA. Tem nada a ver. Exame criminológico, Diacho, tem nada a ver com exame de DNA. Exame criminológico tem nada a ver. Ah, se cometeu o crime hediondo, se cometeu o crime da cachumbinha, se pegou a galinha. Não tem nada a ver. Beleza? Vocês não conseguem. Cuidado! Lá é identificação do perfil genético. Aqui é exame criminológico. É outra coisa. Então, o cara que está no regime fechado é obrigatório submeter aí ao exame o quê? Criminológico. Continuando. O cara que está no regime semi-aberto, o cara que está no regime semi-aberto, ele poderá realizar o exame criminológico. Poderá por quê? Poderá ser solicitado o exame criminológico para ele. Então, o cara do regime semiaberto não é obrigatório o exame criminológico, mas poderá ser requisitado o exame criminológico. É isso que trata a LEP. Então, a LEP fala, pô, o cara do regime fechado, condenado em regime fechado, exame criminológico nele. Se o cara está no regime semiaberto, nós temos uma possibilidade. É poderá, é uma possibilidade de ser requisitado o exame criminológico. Aí eu tenho que trazer uma observação para você, gente. Isso aqui é de acordo com a LEP. Agora, anota aí. Pode ser cobrado assim, ó, de acordo com a jurisprudência. De acordo com o STJ. E aí, sem tomar muito cuidado, porque de acordo com o STJ, somente nós teremos o exame criminológico se o juiz pedir, independente do regime que ele se encontra. Só teremos o exame criminológico se o juiz de execução ele pedir o exame criminológico. E se ele pedir o exame criminológico, precisa de uma fundamentação. Ele precisa fazer a motivação, falar o porquê ele quer o exame criminológico. Então, tomar muito cuidado. De acordo com a LEP, o exame criminológico para o cara do regime fechado é obrigatório. E o semiaberto poderá ser requisitado. Agora, de acordo com a jurisprudência, o exame criminológico ele é facultativo. O juiz pode pedir ou não. E se o juiz pedir, precisa de motivação. Então, esse é um ponto importante que eu quero que você anote aí, que é aquele tipo de questão que vai além do texto de lei, tá? Vai além do texto de lei, você sobe um pouquinho o sarrafo aí na hora de fazer a questão. Então, muito cuidado com isso. No exame criminológico, o que pode ser feito ali? O que é o exame criminológico, gente? O exame criminológico é o seguinte: é o pessoal do CTC que faz, tá? Comissão Técnica de Classificação. Eles vão lá e vão perguntar o quê? Eles podem entrevistar pessoas, eles podem requisitar documentos a empresas, a órgãos públicos, a empresas privadas. Como assim, professor? Por exemplo, vamos supor que um preso trabalhou aqui no Monster. Aí, o pessoal aqui que está fazendo exame criminológico, eles podem pedir o Monster, perguntar ao Monster, por exemplo, entrevistar eu que sou. Ah, você que é o responsável pelo Monster? Ah, sou eu. Então, como é que era fulano de tal aqui? Como é que era Zezinho aqui? Ah, não, Zezinho não tinha esse comportamento, era assim, assado. Pode fazer perguntas para mim para entender qual é a personalidade do Zezinho. Pode pedir documentos, pode pedir informações. Então, o objetivo do exame criminológico é entender a personalidade daquele cara. Entrevistar as pessoas próximas dele. Entendeu? Então, o exame criminológico é isso. Eu posso entrevistar pessoas, posso fazer aquisição de documentos. Para que eu possa juntar aí a personalidade do indivíduo. Beleza? Criar aí a personalidade do cara. Dito isso, visto isso aqui, o que a gente estudou até agora? Presta atenção então. O que a gente viu? Nós vimos o seguinte: pô, que a LEP tem o objetivo de, pô, efetivar a disposição de sentença, fazer integração social. A gente estudou aqui quem a LEP se aplica, né? A LEP se aplica à CPI, ao condenado, ao provisório e ao internado. E a gente viu a diferença desses caras aí. Eu falei com vocês que à medida que o cara é preso, ele é classificado. Foi preso? Eu tenho que classificar esse cara. Classifiquei ele de acordo com os antecedentes, a personalidade desse cara. Quem faz a classificação? Cuidado. Se você for analisar a LEP, eu falo assim, não, é a CTC que faz a classificação. Mas se for evoluir um pouco mais lá na frente na LEP, lá fala assim, ó, que quem faz a classificação é a comissão. Desculpa, é o. Meu Deus do céu. Centro de observação. É o centro de observação. Na falta do centro de observação, quem faz a classificação é o CTC, a Comissão Técnica de Classificação. Nós temos nessa comissão um diretor, que é o presidente dessa comissão, dois chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. A gente viu também que nós temos o exame criminológico, que é obrigatório para o preso do regime fechado, e o exame e o para o cara do regime semiaberto, o exame criminológico, ele poderá ser requisitado aí. Só que eu falei mais para você. Que de acordo com a jurisprudência é facultado o exame criminológico. Se o juiz pedir, precisa motivar, precisa fundamentar esse pedido. E ainda aprofundei um pouco mais falando para você o seguinte, cara, que o cara que está no regime fechado, ele fica em penitenciária. O cara do regime semiaberto, ele fica em colônia agrícola industrial. O cara do regime aberto fica em casa de albergado. E o cara que é preso provisório, ele fica em cadeia pública. Muito bem, isso aí. Continuando aqui, vamos falar agora da identificação do perfil genético. Aí vocês não podem confundir as coisas. Identificação, tá ruim demais esse apagador aqui. Puta que merda. Identificação do perfil. Só acontece comigo isso aqui, velho. Não sei o que que é. Desgrama da minha letra, né? Mas vamos lá. Vamos falar aqui, ó, da identificação do perfil genético. Beleza? Que é isso, professor? Identificação do perfil genético. Basicamente, pessoal, a gente está falando de colher o DNA do preso. Isso aqui foi novidade com o pacote anticrime. Com o pacote anticrime entrou essa novidade aqui. Eu tenho que colher o DNA do preso. E aí sim, tomar muito cuidado, porque dependendo da questão de concurso que você fizer, ela vai estar desatualizada, porque a gente teve várias mudanças. Nessa parte aqui, teve a mudança da mudança da mudança. É isso que você ouviu. Por exemplo, antes o cara que cometia crime hediondo, eu colhi o DNA dele. Hoje não mais. Hoje não mais. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Tem que tomar muito cuidado. Porque você vai ver a questão lá de concurso. Ah, o cara cometeu crime hediondo, vou colher o DNA dele. Aí a questão vai estar como certa. Só que você vai analisar a questão, ela está desatualizada. Não tem muito aluno que manda mensagem para mim. Ah, professor, você falou que o cara que comete. Você falou lá que o crime hediondo não colhe o DNA do cara e esse crime aqui, essa questão aqui. Pô, questão desatualizada. Então tem que tomar muito cuidado aí, viu? Muito cuidado. Tem mesmo materiais de concurso aí, já percebi vários desatualizados nessa parte. A identificação do perfil genético nada mais é do que eu vou colher o DNA do preso, tá? Dependendo do crime que ele cometer. Então, dependendo do crime que o cara cometeu, eu vou colher o DNA dele. Cometeu um determinado tipo de crime? Colho o DNA do cara. Quais os crimes? Vamos lá. Primeiro crime. O cara comete o crime de violência grave contra a pessoa. O cara comete crime de violência grave contra a pessoa. Vou colher o DNA desse cara. Sempre tem que ser na modalidade dolosa, tá? Tem que ter dolo. Sempre na modalidade dolosa, não culposa. Ah, nada com cu aqui, tudo com do. Lá ele, tô fora. Então, fica atento com isso. Vamos lá? Então, violência grave contra a pessoa, crimes contra a vida. Cometeu um crime contra a vida, vou colher o DNA desse cara. Contra o que mais? Liberdade sexual. Cometeu um crime contra a liberdade sexual, vou colher o DNA desse cara. Outra situação, crime contra a liberdade sexual de vulneráveis. Cometeu um crime de liberdade contra a liberdade sexual de vulneráveis. Vou abreviar aqui, tá, gente? Sem espaço. De vulneráveis, eu também vou colher o DNA desse cara. Então, vamos lá. Violência grave contra a pessoa, crimes contra a vida, crimes contra a liberdade sexual, crimes contra a liberdade sexual de vulneráveis, na modalidade dolosa, eu vou colher o DNA desse cara. Respondendo a pergunta aqui da Silvana. Davi, essa identificação não vai acontecer em todos os crimes. Isso, ela não acontece em todos os crimes, somente desses crimes aqui. Se o indivíduo cometeu um desses crimes, eu vou colher o DNA dele. Beleza? Cometeu um desses crimes, eu vou colher o DNA do cara. Como é que é? Vamos lá, gente, agora vamos prestar atenção. Qual técnica que eu vou utilizar para colher o DNA do cara? Porque eu tenho várias. Posso colher o sangue do cara, fazer exame de sangue. Eu posso pegar a saliva do cara, eu posso puxar o cabelo do cara. Tá certo? Tem várias técnicas que eu posso utilizar para colher o DNA do preso. O que que a LEP fala sobre isso? A LEP fala que eu tenho que usar uma técnica indolor. Preso é fresco. Preso não pode sentir dor. Tirar o sangue do preso não pode, velho. Não, eu vou confessar um trem pra vocês. Eu tenho que confessar isso, velho. Véi, pode me chamar pra qualquer coisa. Vamos pra guerra? Bora. Vamos pra não sei o que? Bora. Fala que é exame de sangue, menino. Sei que desgrama que é isso. Sei que desgrama que é isso, mano. A pressão cai na hora. Eu não tenho medo de água. Ah, Davi, pinga injeção em mim aqui. Pô, vim, vou pingar injeção no C. Tira meu sangue aqui, eu vou tirar seu sangue. Agora fala que vai tirar o meu. Crim Deus Pai. Misericórdia. Né? Então vamos lá, ó, a técnica tem que ser indolor. O que é a técnica indolor? Que não cause dor. Então pode, para exemplos, né? Posso pegar o cabelo do cara, posso pegar a saliva dele. Cortou o cabelo ali, para ficar no padrão do presídio, já pega o cabelo do cara, brother, já acolho ali já o DNA dele. Então, a técnica é a técnica indolor, não especifica qual, mas não pode causar dor. Outro ponto importante, esse material genético, a partir do momento que eu vou lá pegar o material genético, né? Pô, tem aqui o fio de cabelo aqui do preso, beleza, esse material genético. A partir do momento que eu faço a identificação do DNA desse preso, esse material que eu colhi aqui tem que ser imediatamente descartado, de forma o quê? Adequada, né? Com técnicas adequadas de higiene, de segurança e etc e tal. Beleza? Então, peguei o cabelinho do cara aqui, colhi o DNA dele e imediatamente descartado esse material. Não posso guardar esse material. Beleza? O DNA desse preso, pessoal, vai ficar no banco genético. O DNA desse preso vai ficar no banco genético. Esse banco genético, ele é sigiloso. Ele é sigiloso. Não é qualquer um que vai ter acesso às informações ali do DNA, não. Ele é sigiloso. Para ter acesso, tem que ter autorização judicial. É do juiz. Beleza? Do juiz. Então, qual o objetivo disso aqui na prática, no dia a dia, para você entender, né? Vamos pensar lá, você é delegado de polícia. E aí acontece um determinado tipo de crime, um crime lá sexual, por exemplo. Né? Alguém ali foi, infelizmente, né, no Brasil acontece, alguém foi abusado sexualmente. Só que a pessoa, a vítima, ela não sabe falar quem é aquela pessoa. Sei lá, um desconhecido chegou lá e abusou. Só que tem, né, no local do crime, ele tem um cabelo, um fio de cabelo que pertence a essa pessoa. E o delegado de polícia desconfia que esse indivíduo já tenha cometido outros crimes. que possa ser alguém que já tenha cometido outros crimes da mesma natureza e que tenha no banco genético já o DNA desse cara. Aí o delegado de polícia que vai fazer, vai pedir autorização judicial para fazer a comparação do material genético. Então ele vai pegar lá o DNA que está nesse fio de cabelo e vai ver se no banco genético tem algum DNA compatível com aquele. Se houver algum DNA compatível, o que, que vai acontecer? Pô, pimba, eu vou achar o cara. Ó, é fulano de tal. Então esse foi o objetivo aqui. Tá? É o CSI aqui, um pouco evoluindo aí, né? O direito penal e as legislações aí penais, de maneira geral, que ela faz parte desse arcabouço, evoluindo um pouquinho assim, vamos dizer. Beleza? Então esse é o grande ponto. Quem vai colher o DNA do preso? É o policial penal que colhe o DNA do preso? É o policial penal? Não. Beleza? Não é o policial penal que colhe o DNA do preso, é um perito oficial. Perito oficial, gente, é alguém contratado pelo Estado para fazer. Não necessariamente é a Polícia Civil. Pode ser? Pode, mas não necessariamente. Perito oficial é alguém com perícia para fazer aquilo ali. Aí quando eu falo que é oficial, é alguém contratado pelo governo. Beleza? Então, perícia oficial, um perito oficial é o quê? É alguém que tem perícia para fazer aquilo e é contratado pelo governo. Algum profissional da saúde, obviamente. Alguém ou um próprio mesmo perito pode estar realizando isso. Beleza? Então, esse aqui é um ponto importante. Outro detalhe são as situações que é vedado, né? O que é vedado? Aquilo que é proibido. Quando eu falo que algo é vedado no direito, é proibido. Tem duas coisas que são vedadas aqui. São proibidas. Duas coisas são proibidas. Primeira situação, primeira coisa que é proibida. Eu não posso pegar o DNA do preso para fazer a chamada busca familiar. Eu não posso pegar o DNA do preso para fazer a chamada busca familiar. O que é busca familiar? A busca familiar é eu tenho o DNA daquele preso ali, aí eu vou identificar quem é o pai desse preso, quem é a tia desse preso, quem é a avó desse preso, quem é o filho desse preso, quem, entendeu? Isso que é busca familiar, isso eu não posso. Eu não posso pegar o DNA do cara e comparar com outros DNAs que estão ali, para poder ver quem é o parente dele, etc. e tal. Isso não pode. Beleza? Outra coisa que eu não posso utilizar o DNA é para fazer a chamada fenotipagem. Fenotipagem. Ou fenótipo, né? Fenotipagem. Fenotipagem está ligada à questão que eu vou traçar características físicas de determinados presos. Isso eu não posso. Então, por exemplo, quem comete crime contra a vida tem cor tal, tem altura tal, tem cabelo tal, então isso eu não posso fazer. Porque eu vou criar situações o quê? Discriminatórias. Beleza? Quem comete crime contra a liberdade sexual é velho, gordo e branco e barrigudo. Não, entendeu? Não, isso não pode. Tomar muito cuidado com isso. Show? Então, esse é um ponto importante. Outro detalhe. A identificação do perfil genético, ela é obrigatória. O preso é obrigado a submeter a identificação do perfil genético? Sim. É obrigatório. Tá? A identificação do perfil genético. Se o preso cometeu um desses crimes aqui, o preso vai ter que submeter a identificação do perfil genético. Professor, e se o preso recusar? O preso fala assim, não, eu não quero, eu não vou fazer. Se o preso recusar, constitui falta grave. Constitui falta grave. Então, se o preso recusar, se houver recusa, se o preso, abreviando aqui, tá, gente? Recusa do preso. Se o preso recusar, constitui aí falta grave. Aí pro preso é muito ruim, né, brother? Falta grave no peito, você é louco. O preso tem uma progressão de regime, vai custar pra ele, tá? Então, vocês não podem confundir, uma coisa é obrigatório, uma coisa é forçado, né? Ah, Davi, então não é obrigatório, porque ele pode recusar. Gente, o voto, ele é obrigatório, mas ele não é forçado. Você não é forçado a votar. O Estado não vai lá e põe uma arma na sua cabeça e fala assim, não, vai vota aí, senão vai morrer. Não, o voto é obrigatório, mas se você não votar, o que acontece? Você tem multas, você tem consequências. Você não consegue, por exemplo, se você não regularizar a sua situação eleitoral, você não consegue, por exemplo, tomar posse em concurso público. Então tem várias consequências, ok? Então, muito cuidado com isso. Então é obrigatório, se o preço falar assim, ah, não vou, não quero fazer, falta grave. Beleza? Constituir falta grave. O preso é horrível. Beleza? O preso é horrível. Falta grave aí tem várias consequências em relação à falta grave, que a gente vai ver posteriormente aí um pouco mais sobre isso. Tudo bem até aqui? Pessoal, com isso a gente já matou o quê? O artigo 1º e o artigo 9º. Vou continuar. Parou não, acabou não. Artigo 1º e 9º tá aí, matou, tranquilo, cai muito em prova. Só essa parte aqui, gente, cai questão com força. Cai muita questão de prova. Só essa parte aqui, essa parte importante. Tem disso então? Identificação do perfil genético é o quê? Colher o DNA do preso. Cometeu o crime contra a vida, contra violência grave contra a pessoa, contra a liberdade sexual, contra a liberdade sexual de vulnerável, colhe o DNA do preso. É obrigatório, se ele submeter isso, ele recusar, constituir falta grave. Então esse aqui é um ponto importante aí. Continuando, dando sequência à nossa aula. O que a gente vai ver aqui agora? Se você continuar na LEP aí, a gente vai estudar as assistências ao preso. Cai também demais, tá? Não ignore isso aqui não, cai demais. Quais são as assistências que o preso tem? O preso tem mais assistência que você, brother. Você pode ter certeza disso, você é um fudido na vida e o preso tem mais assistência que você, ó. Quais assistências do preso? Decora o bizu aí, Messi... Júnior, Messi, Júnior. Esse bizu é nosso, tá? Vendo muita gente usando por aí, esse bizu é nosso. Beleza? Quais são as assistências do preso? Messi, Júnior. Messi é assim, brother, tá? 2S, Messi, JR. Vamos lá. Primeira assistência que o preso tem... Assistência material. Professor, o que é assistência material? Lembra do VAR. É, brother, VAR. É isso, vai cuidar da sua vida. Tá certo? Ah, porque eu não prospero na vida? Porque você não está cuidando da sua vida. Não estou debochando, não. Estou falando a verdade. Beleza? Primeira assistência então, que nós temos. VAR. Assistência. Vamos lá. Material consiste em quê? Em vestuário. Vestuário. O que mais? Alimentação e instalações higiênicas. Instalações higiênicas. Quando eu falo de material, gente, é o seguinte. O preso chegou dentro do sistema prisional. Chegou dentro do sistema prisional, o que você vai fazer? Você vai dar roupa para o preso. Vestuário, roupa. Roupa? Então eu vou dar roupa para o preso. Eu vou dar comida para o preso, alimentação. Eu vou dar higiene para o preso. Beleza? Então é isso. Esse material é vestuário, alimentação, deu o quê? E instalações higiênicas. A gente vai ver que na sala tem que ter um vaso sanitário, tem que ter um lavabo. Beleza? Essas questões aí. Então, assistência material é isso aí. Um ponto importante aqui agora. Um ponto importante aqui agora. Na unidade prisional, pode ser comercializado produtos permitidos e não fornecidos pelo estabelecimento penal. Então, o preso ele tem direito... Presta atenção, ó. Dentro do sistema prisional pode ser comercializados produtos permitidos e não fornecidos pelo estabelecimento penal. É isso mesmo. Comercializado, essa é a palavra que você ouviu. de vender algo lá dentro. A gente sabe que, na prática, não, né, isso é mais difícil de acontecer. O que acontece muito na prática é a família do preso levar ali determinados tecidos para ele usar ali durante, né, o período que ele está ali. Esses são produtos permitidos pelo sistema prisional. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Então, pode, dentro do sistema prisional, pode ter um local destinado, beleza, à comercialização de produtos permitidos e não fornecidos pelo sistema prisional. Beleza? Então, fica atento com isso aí, que isso pode ser cobrado na sua prova. É assistência educacional. Assistência educacional. O preso estuda, professor? Meu Deus do céu, o preso estuda, brother. O preso está estudando para passar num concurso aí, ó. Está estudando mais que você. Beleza? Não tem nada para fazer, né? Aí vai estudar. Preso estuda? Estuda. Então, como é que funciona a assistência educacional? Vamos lá. O ensino fundamental, pessoal, o ensino fundamental, ele é obrigatório, o ensino fundamental, ele é obrigatório. Como assim obrigatório? Quer dizer que o preso é obrigado a estudar? Não. Estou falando que na unidade prisional, o ensino fundamental, ele vai estar lá. É obrigatório que a unidade prisional tenha um ensino fundamental. Até o ensino fundamental, pum, eu vou ter na unidade prisional. Inclusive, se o preso estudar, é bom para remissão de pena. Você vai ver que a determinado período de tempo que o preso estudar, vai remir ali um dia de pena dele. Já está isso posteriormente. A remissão da pena. Então, o ensino fundamental é obrigatório. E o ensino médio? O ensino médio, a partir de 2015, passou a ser uma meta. Uma meta. Então, ele vai ser implementado. É uma meta para ser atingida ainda. Vários presídios já têm o ensino médio, mas a ALEP deixou assim, ó, pô, o ensino fundamental todos têm que ter. O ensino médio é uma meta aí, vai ser implementado o ensino médio. É uma meta. Beleza? É uma meta que todas as unidades prisionais tenham ensino médio aí. Outro ponto importante quando a gente fala de ciência educacional. Na unidade prisional tem que ter o quê? Biblioteca. Biblioteca. E aí fica achando que é qualquer biblioteca. Não. É biblioteca com livros recheados. Livros variados. Livros com recreações. Livro religioso. Livro coisado. Livro negociado. Tudo. É livros variados. Lula mesmo. Lula mesmo. Não, não é que política aqui. Lula, ele falou que leu vários livros dentro do presídio. Pode pesquisar aí. Pesquisa a notícia e joga aqui, porque o cara está mentindo. Lula falou. E eu acredito. Com ser claro que ele leu. Vai falar que não. Claro. 40 livros? Lula leu, coloca aqui, tem que colocar só a... Vou ficar do lado aqui, ó. Lula falou, gente, que leu 40 livros. Você pintou, foi eu, não foi não? Tá. Você vai ver a notícia. Quando esteve na prisão. Não vem falar porque a prisão foi ilegal. Não, não esquece, estava preso. Ele ficou preso, é um fato, tá? Ele ficou preso lá, acho que foi 2 anos preso. E aí ele leu 40 livros. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Assistência educacional. Biblioteca. Falta na senta aqui, mas tudo bem. Ele leu. Cadê, moço? Joga aí. Joga a notícia. Joga o Google Chrome aí mesmo, de uma vez. Joga esse trem aí, moço. O povo não acredita. Enquanto eu bebo uma água aqui. Mas vamos lá, quando ele tiver a notícia, vai jogar aí. 40 livros. E quantos livros você leu num dia? Quantos você já leu na sua vida? Às vezes você não leu nem 3. Então, tá aí. Por isso que o homem é presidente. E vocês é o quê? 40 livros. Qual Joga aí. Joga aí. Cadê? Bora. Aí, ó. Lula disse que leu 40 livros na prisão e cita biografia. Não, isso aqui não precisa nem falar, esses caras. De Chaves. Chaves já escreveu o livro? Na minha... Não, não, não. Você nem isso aqui, não. Pois é. Tá aí, parabéns, parabéns. Eu acredito, com certeza. Vamos lá, continuando. S, de assistência o quê? Sexual? Não, pelo amor de Deus. Aí isso é brincadeira com minha cara, né? Falar que o preço... Ah, porque tem o... Tem... Como é que é o negócio? É... Preço tem visita íntima. Não, tem nada a ver isso aqui, não, moço. É doido. Tá me tirando? Assistência à saúde. Preso tem assistência à saúde. O preso tem o melhor plano de saúde do planeta Terra. Qual que é o? SUS. Beleza? Só que nós temos um ponto importante. Que aqui você tem que ficar atento, pessoal. Quando a gente fala da assistência à saúde, entenda o seguinte. Nós temos o atendimento à saúde. O atendimento à saúde interno. E nós temos atendimento à saúde externo, ok? Quando eu falo atendimento à saúde interna, interna, quer dizer o seguinte, se o preso adoecer, eu vou levar para o preso para o ambulatório. Tem unidades prisionais, não é a realidade de todo o Brasil, mas tem unidades prisionais que eu tenho um médico à disposição do preso. Então, se o preso adoecer, eu levo o preso no médico, dentro da unidade prisional. Eu tenho um médico da unidade prisional. Beleza? Um médico só pro cara. Olha para você ver. Aí nós temos que ficar atentos ao seguinte. Quando eu falo atendimento externo, é o atendimento fora da unidade prisional. Porque preferencialmente eu vou fazer o atendimento o quê? Interno. Se eu não conseguir fazer o atendimento interno, eu vou fazer o atendimento externo, fora da unidade prisional. Só que aqui tem um ponto importante. Você tem que saber o seguinte. O que que consiste a assistência à saúde? A assistência à saúde consiste na fome. Fome, professor, sim. Assistência farmacêutica, odontológica e assistência médica. Eu vou dar remédio para o preso, que é farmacêutico. Eu vou cuidar dos dentes podres do preso. E eu vou cuidar ali também do preso adoecer, assistência médica. Aí pegadinha de prova. Vai falar para você que a assistência à saúde consiste em assistência psicológica. A gente sabe que na prática tem psicólogo. Hoje saiu o concurso da Polícia Penal do Acre. Quem vai fazer? Comenta aqui eu. Que lá você tem concurso para psicólogo. Né? Então, nós temos o psicólogo ali para atender na unidade prisional. Mas a LEP ela não especifica isso. Para assistência o quê? Médica. Que dentro da assistência médica a gente pode incluir ali o psiquiatra, ok. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ciência farmacêutica, odontológica e médica. Fome, lembra da fome aí. Beleza? Aí vamos lá, gente. Preferencialmente o atendimento é interno. Só que se eu não conseguir fazer o atendimento interno, vou fazer o atendimento o quê? Externo. E aí entra uma parada aqui importante. Entra a situação chamada de autorização de saída. Toda vez que o preso ele vai sair da unidade prisional, a gente tem que esbarrar nisso aqui. Nós estamos diante de uma situação de autorização de saída. E nós temos dois tipos de autorização de saída. Nós temos a chamada permissão de saída. E nós temos a chamada saída temporária. Já ouviu falar na saidinha? Vamos falar disso aqui agora, brother. Autorização de saída. Em que situação, gente, a gente vai ter a permissão de saída? Guarda isso aí, ó. Quando a gente fala de permissão de saída, você vai guardar o PDF. PDF. Quando a gente fala de saída temporária, você vai lembrar do que dá? VEA. Beleza? Esse é o bizu para você. Gente, você não... Pelo amor de Deus. Você não pode confundir permissão de saída com saída temporária, Diacho. Se você errar um trem desse aqui, sinceramente, Eu não vou falar isso não, porque senão meu vídeo vai sair do YouTube. Hoje tá chato desse negócio. Tem várias reclamações no YouTube, no Reclame Aqui, falando que eu sou agressivo. Pega uma reclamação no Reclame Aqui lá, falando que eu sou agressivo. Uma que fala de mim. Tem uma que fala específica de mim lá. Pode pegar, pode botar aqui, não tem problema não. Reclamando no Reclame Aqui que eu sou agressivo. Ô Deus! Então eu vou falar assim, ó. Vamos mudar, desculpa. Gente, pelo amor de Deus, com todo amor que eu tenho a vocês, meus amores, de paixão, meus fofuchos, de coração, não vamos errar essa daqui. Tudo bem? Joga pra nós aí a reclamação, se tiver. Vocês acham que é mentira? Eu vou sendo processado porque eu tô falando esses treinos. Eu tô sendo prejudicado no meu trabalho, mas vocês não podem errar isso aqui. Beleza? Vocês não podem errar isso daqui. Joga aí, mano. Depois você jogar, você fala. Permissão de saída. Em duas situações. Tá aí? Ah, você demora demais. Joga estranho. Demorou demais. Duas situações na permissão de saída. Primeira situação, doença. Pode jogar tudo aí, que é transparência pura. Pode jogar. Não tem censura, não. Por enquanto ainda não, né? Tá deixando o Moraes ver essa aula. Vai lá, joga. Aí, ó. Não dá nem pra me enxergar direito, mas tá aí, ó. Dá um zoom aí. Depois você volta e joga. Vou explicar aqui, aí eu venho e leio. Tá? Pode tirar aí. Tira eu aí. Tira o reclamo aqui. Coloca logo aí, vai. Olha lá, gente. Eu vou ler pra vocês a reclamação que eu recebi. Não, essa é da professora, mas tem uma minha também. Reclamou de exclusivo. Caça a minha aí, essa é da professora. Tem uma minha aí, caça a minha. Eu quero a minha, eu vou ler do professor, não é porque, né? Vou ler da minha. Vamos lá, vou explicar. Depois que eu explicar. Hã? Incentivando. Caça, tem a minha aí, você vai caçar a minha, você vai botar. Vamos lá, permissão de sair de suas situações: doença e falecimento. Falecimento. Estou escrevendo até falecimento, até errado aqui, misericórdia. Falecimento. Aí você pergunta, doença de quem, professor? Doença de quem? Doença do preso, se o preso adoecer, ou então da família do preso. Aí, brotes, não há muito cuidado. Quem é família? Segundo a LEP, quem é família? Será que qualquer pessoa é família? Será que sua sogra é família? Será que sua sogra é família? Será que seu primo é família? Então você tem que saber quem é família. De acordo com a LEP, vai em todas as reclamações aí que você vai encontrar. Nós temos o CCCAD. E nós não estamos nem conseguindo nem responder lá, velho. Reclame aqui. Tá doido lá a gente com tudo, por causa desse negócio aí. Vamos lá, CCCAD. Quem é família? É cônjuge, companheiro. Cônjuge é quando você é casado legalmente. Seu esposo casou legalmente, é cônjuge. Companheiro é quando você tem união estável. Ascendente, descendente, irmão. Professor, o que é ascendente? Porque eu tenho que explicar aí, gente. Porque na sua prova não vai cair ascendente. Vai cair assim, ó. O vô do preso está doente. Pode ser autorizada a permissão de saída para que o preso possa visitar o vô lá do preso? Então você tem que saber. Beleza? Joga isso aí. Então tem que ficar atento a isso aqui. Não, pode jogar esse aí, joga esse aí. Esse aí é eu. Pode jogar. Então, você tem que ficar atento com isso aqui. Quando eu falo de ascendente, vou explicar aqui, daqui a pouco o Lucas Melo vai colocar aí. Quando eu falo de ascendente, é alguém que está acima de você na linha reta. Acima de você. Pera aí, deixa eu explicar primeiro aqui. Quando eu falo de descendente, é alguém que está debaixo de você. E da mulherada, me perdoa. Desce literalmente debaixo dela mesmo, que é o descendente, né, que está debaixo. Então vamos lá, ó. Ascendente, quem é? É o avô, avó, bisavô, bisavó, trisavô, quinavô, bicavô, não sei o que é avô. Beleza? É o pai, né? Esqueci também aqui, é o pai, é a mãe. É o pai, é a mãe, é a avô, alguém que está acima de você. Descendente é alguém que desce de você, está debaixo debaixo de você. É seu filho, seu neto, bisneto, kitneto, tudinete aí, é seu descendente. E aqui nosso seu irmão. Então sogra não entra aqui. Professor, é só um parente estar doente, já vai dar direito ao preso pedir a permissão de saída? Não. Tem que ser o familiar, a família do preso tem que estar em estado grave. O familiar tem que estar em estado grave de saúde. Beleza? Estado grave de saúde. Tem aí? Coloca para nós então aí, vai. Reclamação. Olha a reclamação, olha o desabafo do aluno. Professor, ó, professores bons, porém, irresponsável com as palavras. Tá. Vou melhorar. Professores ficam ameaçando abater em aluno e incentivando algo ruim com essas falas. Assinei um monster porque ensino a passar. Pode tirar. Me fudeu no reclame aqui. Mas tudo bem. Arrombado vai passar nunca mais, vai passar nunca na sua vida, tá? Arrombado. Que seus descendentes, que seu cônjuge, seu companheiro, seu ascendente, descendente, irmão, não passa nunca em um concurso público. Como é que é o nome dele? O nome não tem não, só tem a cidade, né? Qual a cidade dele? Acho que não tem não. Seu corno. Eu nunca xinguei, gente. Para com isso. Para, gente. Eu nunca falei um palavrão aqui. Ô, gente, vocês também vão te falar. Vamos lá, vocês pegam pesado com a gente. Vocês não valorizam a gente, não. Vocês é falso. Vocês assistem a aula da gente, sugam a aula da gente, depois vai reclamar. Quem quer comigo? O falecimento é da família do preso, tá? É do familiar do preso. Não seja burro. Olha pra você ver. Oh, meu Deus, não sei. Não seja com falta de inteligência. Não seja uma pessoa com falta de inteligência. Não é o preso que morre, não. Ah, o preso morreu, ele tem direito à permissão de saída. Claro, se ele morrer, ele vai sair. Que lá dentro não tem cemitério. Não tem lugar. Vai enterrar o preso aqui. Não tem. Então aqui é falecimento do familiar do preso. Quem é o familiar? É cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Morreu um desses aí. Pode ser concedida permissão de saída. Olha a minha palavrinha. Pode. Pode. Vai, professor. Não. Pode ser concedido. Quem concede a permissão de saída é o diretor do estabelecimento penal. Pergunta para você. O diretor do estabelecimento penal, ele pode negar a permissão de saída, sim ou não? Ele pode falar assim, não vou conceder. Ah, morreu, minha avó morreu. Morreu minha avó. Ah, deixa eu enterrar minha avó. O diretor fala assim, não vou deixar. Não vou deixar, sei lá. O diretor pode fazer isso? Pode negar a permissão de saída? Sim. Desde que ele motiva. Desde que ele fundamente. Porque, gente, raciocina comigo. O cara, presta atenção, o cara tá preso na Bahia. A avó do cara morreu lá no Acre. Faleceu, bateu as botas lá no Acre. Pro cara chegar lá, o cara tem que pegar uns 4 aviões. Desculpa, galera do Acre aí, tá? Mas vocês é longe pra caralho. É 4 aviões, atravessar uns 4 barcos, tô mentindo? Pô, você que é do Acre, tô mentindo? Pegar uns 4 embarcações pra chegar no enterro da avó do cara. Aí a pergunta que eu vou fazer pra você, ó. A permissão de saída, ela é com escolta ou sem escolta? É sem vigilância ou com vigilância? Não seja com falta de inteligência. Não seja burro. Óbvio que é com escolta. É óbvio que é com escolta. A permissão de saída tem que ser com escolta. Não seja burro. Tem que ter um policial penal junto com esse cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ter gente lá para vigiar esse cara, senão esse cara vai fugir. Porque se fosse sem escolta, raciocina comigo. Esse cara ia matar um parente todo dia pra sair da cadeia. Ui. O preso ia dar uma morredeira direto se fosse sem escolta. Ah, eu tô doente, eu tô doente, eu tô doente. Aí o diretor falou assim: não, tá doente, preso, tá. Então vamos fazer o seguinte, preso. Eu vou deixar você sair. Você vai lá no posto de saúde, que é aqui na esquina. E aí depois que você terminar o atendimento, você volta. Tudo certo? Pode deixar. Pode deixar, eu volto. Será que o cara vai voltar? Não vai voltar. Seja burro. Então tem que ter escolta. Aqui é com escolta. Aqui é com escolta, misericórdia. Vamos errar. É vigilância direta. Então, eu vou pegar o cara da Bahia, levar o cara lá pro Acre. Eu tenho que levar um policial penal junto. Eu tenho que escoltar esse cara junto até lá. Até chegar lá, moço, pelo amor de Deus. Então, o custo financeiro disso é muito alto. Então, o diretor pode negar. Nós não temos logística para fazer. Não tem grana para fazer isso aí. Então, eu vou negar, não tem como. Ok? Beleza? Então, permissão de saída é isso aí. Agora nós temos, velho, pegadinha de prova também, ó. Permissão de saída somente vai ser concedida se o preso cumprir 1/6 da pena, certo ou errado? Comenta para mim aí. A permissão de saída somente será concedida se o preso cumprir 1/6 da pena. Pensa nisso aí. Agora raciocina comigo, ó. Tudo é raciocínio. Pensa. Não seja... Oh, Deus, não vou falar isso mais, não. Só vou ser cancelado. Presta atenção. Imagina a situação. O preso está doente. Beleza? Morrendo lá. Convulsão. Morrendo. Coitado. Meu Deus do céu. Vamos cuidar do preso. Aí o diretor vai falar assim, não, coitado. Nós temos que cuidar do preso. Só que o diretor vai lá e fala assim, ele não cumpriu 1/6 da pena. Se ele não cumpriu 1/6 da pena, então vamos deixar morrer, ui. Que se não cumpriu 1/6 da pena, não tem direito à permissão de saída. Não seja burro, filho, não tem nada a ver disso, não. Eu vou cuidar dele do mesmo jeito. Então não importa se ele está no regime fechado, não importa no regime que ele se encontra, não importa se ele cumpriu um dia, se ele não cumpriu dia nenhum. A permissão de saída não tem cumprimento mínimo de pena. Ele vai pegar o preso ali no regime fechado, sem problema nenhum. Porque aqui são as situações que eu vou permitir que ele saia. É doença ou falecimento. Doença do próprio preso ou da família que esteja em estado grave de saúde ou falecimento da família. O diretor que vai conceder e tem que ser com escolta. Quem é a família? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Agora, a saída temporária. Em que situação a gente vai ter a saída temporária? Primeira situação. Quantas horas aqui? Quase chegando meu tempo já. Visitar a família. Para visitar a família. Segunda situação, para estudar. Terceira situação, para atividades do convívio social. Que atividade é essa do convívio social? Só decora. Pois vamos explicar. Eu sei qual é a questão, depois a gente fala sobre isso, mas não vai ter tempo, não. Entenda. O que é essa área temporária? Vamos pensar... Eu não sei se pode botar nem a foto dela aqui, senão daqui a pouco vai derrubar nós. Coloca a foto aí daquela menina linda. Aquela menina maravilhosa, aquela lourinha, linda, maravilhosa. Que ela fez nada demais. Ela só matou o pai e a mãe. A Suzana. A nossa querida Suzana. Hoje ela, né? Claro. Nada demais. Uma vítima da sociedade. O que acontece? A Suzana, quando chega, por exemplo, no dia dos pais, o Estado simplesmente concede à Suzana o direito dela ir lá visitar os seus pais. Elas falam, no cemitério, porque ela que matou. Mas isso que é a saída temporária. É a saidinha. Visitar a família em ocasiões especiais, dia dos pais, dia das mães. No Natal, muitas das vezes. Então, essa área temporária é essa situação. Porque eu estou dizendo a situação da Suzana. Claro, essa mulher aqui cometeu um crime bárbaro. Obviamente. Mas eu estou dizendo a situação num caso real para você entender o que é essa área temporária. Inclusive, a Suzana está estudando. Depois pesquisa para mim, Melo. Suzana está estudando. A Suzana... ela está estudando, né? Para. Porque ela está aqui na saída, tem. Pode colocar. Fotos, é a notícia também que ela está estudando aí, essa garota. Aí, ó. Maravilhosa. Tira a foto. Daqui a pouco eu morro aqui também. Me mata aqui na próxima aula, se não tiver aula aqui, você sabe por quê, né? Vamos lá. Raciocinando aqui, voltando aqui comigo. Na saída temporária, pessoal, o buraco é mais embaixo. Não é qualquer preso que eu vou permitir a saída temporária. Primeiro ponto, para permitir a saída temporária tem que ser o preso no regime o quê? Regime semi-aberto. O preso tem que estar no regime semi-aberto. Esse é o primeiro ponto. E ele também tem que cumprir o mínimo. Beleza? Ele tem que cumprir no mínimo. Mínimo de pena. Qual o mínimo de pena? Além de estar no regime semiaberto, tem que cumprir o mínimo de pena. Qual o mínimo da pena? Responde para mim. O que é que você responde aí? Se o preso falecer, haverá escolta do cemitério? Não, né, velho? Pra quê? É doido. Agora, se a família do preso... Isso acontece, tá, gente? Não é, isso não é uma coisa, assim, rara de acontecer, não, tá? É, às vezes, um parente do preso morre e aí é concedido ali para que ele possa ir lá ir no enterro e tudo mais, né? Aí é um momento só pra eles, né, e tal. Aí, lembrando é o seguinte, velho, você tem que entender, né? O preso ele tem preferência em tudo. Na saúde, por exemplo, o preso tem preferência no atendimento à saúde. Você está na fila lá esperando lá com dor de cabeça, com febre, morrendo, com chikungunya. E a desgraça do preso passando na sua frente. A palavra é essa. Não tem outra palavra para falar isso. Você fica lá o otarão esperando o dia inteiro. Você está o dia inteiro, passa o preso lá na sua frente e é atendido primeiro que você. E a gente é otário. A gente paga... para poder atender primeiro, né, os caras que roubam a gente, matam a gente, abusam da gente e o pau quebra, né? É foda. Vamos lá. A pena, muito bem quem respondeu aqui, o Marcelo. Parabéns, Marcelo. Show de bola. Marcelo Reis, locutor. Ele é locutor. Então ele falou assim, ó. Um sexto se é primário e um quarto se é reincidente. Aqui é o Marcelo Reis, o seu locutor. É, essa é a Rádio Monster, a rádio da aprovação. Vamos lá então, ó Marcelão, muito bem, meu brother. Se o cara é primário, ele vai ter que cumprir no mínimo o quê? Um sexto da pena. Se ele é reincidente, se ele já cometeu outros crimes, né, brother? Não é um cara tão limpinho assim, ele vai ter que cumprir o quê? Um quarto da pena. É um quarto? Ou é um terço? Aí gerou uma dúvida agora. E aí? É um quarto? Ou é um terço? O colega colocou aí um terço. Gustavo colocou um terço. Outros colocaram... Ó, a gente tá colocando porcentagem. Cuidado, tá? Ô, Júnior, você colocou porcentagem? Isso tá ligado a quê? Está ligado à progressão de regime, tá? Tem nada a ver aqui, não. Tem nada a ver aqui, não. Beleza? Então... esse é um ponto aqui importante. Aí, brother, entenda o seguinte. É um quarto da pena, tá? Não é um terço, não. Cuidado. Quem autoriza a saída temporária? Primeira diferença. Quem autoriza a saída temporária? É o juiz da execução. É o juiz da execução que vai autorizar a saída temporária. Não é o diretor do estabelecimento penal, não. Então o cara tem que estar no regime semiaberto, ser primário ali, cumprir um sexto da pena, se ela é reincidente, cumprir um quarto da pena, e o juiz de execução que vai autorizar o cara. Beleza? Tem um tempo também que ele pode sair. Ele não pode sair a qualquer momento, não. Tipo assim, ele pode sair no período de 7 dias. Esse benefício pode ser concedido por mais 4 vezes ao longo do ano. Ou seja, ele sai 7, tem mais 4 vezes aí esse benefício. Pode ser estendido ao longo do ano. Se for para estudar, gente, ele não tem aí... Ele não tem um limite de saída. Beleza? Meu tempo está sendo curto aqui, então eu estou acelerando. Se for o cara estudar, não tem um limite de saída. Ele vai sair quantas vezes for necessário para ele estudar e fazer atividades docentes. Desculpa, discentes, né? Que é de aluno, perdão. Discentes. As atividades discentes. Então esse aqui é um ponto importante. A saída temporária tem escolta? Você acha que tem escolta, saída temporária? Vamos pensar na Suzana. A Suzana está estudando, se eu não me engano, algum curso aí. Não sei se é direito, farmácia, uma coisa assim. Ela vai lá estudar todo dia. Ela vai para a escola todo dia. Ela sai do sistema prisional e vai estudar. Acho que não sei que regime que ela está hoje, tá? Mas era assim. Pode ser que ela nem esteja mais presa, mas tudo bem. Ela saía do sistema prisional, beleza? Ia lá estudar, fazer a faculdade durante o dia, por exemplo. Você acha que tem escolta? Pensa na figura do policial penal indo junto com o preso para a escola. Faz sentido uma coisa dessa? Não faz sentido. Porque senão aí o policial penal é melhor ele matricular na faculdade também, que ele vai estudar junto, né? Não faz sentido. Então, na saída temporária não tem escolta. Perceba que nesse caso, não está trabalhando com preso com bom comportamento. Ele tem que ter bom comportamento. Beleza? Não é qualquer preso. É um cara que já, de uma certa forma, ele provou ali para o sistema prisional que ele, né, que ele tem um determinado comportamento legal ali, ele pode voltar para a sociedade. Ponto importante, gente. Ponto importante. Se o indivíduo ele cometer um crime hediondo, se ele cometer crime hediondo com resultado morte, não goza do benefício da saída temporária. Aí ele mesmo chegou. Ele é da saída temporária. Ele chegou e falou que segue agora, ó. Rodrigo lá na sala com ela, né? Estudando aqui com a Suzana. Saída temporária. Aí, ó. O carcereiro chegou aí, ó. Só tem carcereiro aqui, ó. Eu não sou digno. Na época que era carcereiro, era arueira. Hoje. Não, você é policial penal. Os policiais aí que vão representar, né? Tá osso. Quem tá falando mal de mim, moço? Tá falando aí, ó. Rodrigues, vai lá junto com a sala com o preso. Estuda na escola com o preso. Hã? Pode não. Tem que estudar. Estuda. Estou só estourando o tipo, né? Aí vai estourar mais ainda, eu vou estourar mais. Vou terminar aqui já, pra você entrar aí. Então é isso aí, gente. Crime hediondo não gosta desse benefício. Lembrando assim, né? Ah, a Suzana cometeu crime hediondo, tal, isso aqui. Só que isso aí foi antes de 2019, né? Então 2019 pra cá, cometeu crime hediondo, não vai gozar do benefício de saída temporária. Beleza? Então são essas situações aí, rapidamente aqui pra você. Que você tem aí a chamada saída temporária. Não confunda saída temporária, gente, com saída de Natal. O presidente da República, ele tem aí a discricionalidade de conceder o indulto natalino. O que é o indulto natalino? Ele pode permitir que alguns indivíduos tenham ali o direito de ir lá visitar os seus parentes no dia do Natal. Aí tem os requisitos que o presidente da República vai decidir quais são e quais os presos que vão ter esse benefício. Então não é uma coisa assim que eu consigo te falar aqui agora, porque a LEP não trata sobre isso. Então muita gente confunde a saída temporária com o indulto natalino, são coisas distintas, são coisas diferentes. Cuidado para você não confundir isso aí. Beleza? Então esse é um ponto importante para vocês aí prestar atenção. Uma pergunta bacana do Marcelo Locutor aí. Pode ter monitoração eletrônica? Será que o cara na saída temporária ele pode ter a tornozeleira? Tornozeleira, velho. Aquele aparelho de última geração. Né? Última geração, aquele aparelho. Ele pode, cara, vamos lá, ó, presta atenção. Somente vai ter a monitoração eletrônica quando o juiz tem dó. Guarda esse bizu, ó. Juiz tem dó. Quando o juiz tem dó, a gente vai ter a monitoração eletrônica. Como assim? Somente o juiz vai determinar quando deve utilizar ou não. Não é todos os presos, até porque a gente não tem tornozeleira para todo mundo. Show de bola? Então é somente quando o juiz determinar. Em que situações? Saída temporária, e prisão domiciliar. São duas situações que eu posso ter a monitoração eletrônica, beleza? Que a gente conhece como a tornozeleira aí. Então, aquele aparelho do Ben 10, né? Morfador do Power Ranger. Então, somente quando o juiz tem DO, prisão temporária ou prisão domiciliar. E tem várias regrinhas, tá? O cara tem que seguir, o cara não pode violar aquilo ali e tal, que ele pode perder o benefício. É, tem que também ficar atento aí aos servidores também, ao contato com os servidores, né? Para fazer manutenção do aparelho, caso for necessário. Quem faz a manutenção de celular? Vocês não, né? Oi? Manutenção? É. De tornozeleira, assim? Não, tem um núcleo que cuida disso aí, né? É. Regionalizado ainda não, vai ser regionalizado. Entendi. Vai tomar conta, né? Setor responsável. Show de bola. Então é isso aí, gente. Vou finalizar aqui. Tem direito penal agora? É. Vocês estão da Polícia Penal? O direito penal lá é para bombeiro, não é? Parece. Vocês podem estudar também. Ah, mas aqui é bombeiro. No YouTube aqui eu tô vendo bombeiro. Não, vocês podem ir pra lá. É penal. Tá no seu concurso. Tô usando pra Polícia Penal do Acre, vai estar lá. Tô usando pra Polícia Penal de Cachumbinha, vai estar lá. Crime contra o patrimônio. Não. Crime contra a administração pública. Crime contra a administração pública. É peculato, concussão, isso cai em prova, tá? Isso cai em prova. Então, corre lá. Beleza? Gente, vou encerrar aqui, acabou meu tempo, infelizmente. Não completou as assistências. A gente começa, vai continuar na próxima aula aí completando, mas aqui é coisa rápida, ó. Assistência social. O que é assistência social? É um amigo do preso. Então, se o preso não tem documento, vai providenciar os documentos do preso. Ah, o preso tem direito ao benefício de auxílio e reclusão. Quem cuida disso? Assistência social. É assistência social. Auxílio reclusão, muita gente acha que todo preso tem direito ao auxílio reclusão. Não, gente, aquele preso que tinha carteira assinada, né? Trabalhava lá, recolhia para o INSS, tem uma determinada carência, ele vai ter esse benefício. A família dele vai ter esse benefício. Vamos lá, assistência jurídica. Quando eu falo assistência jurídica, nós estamos falando aqui da Defensoria Pública. A assistência jurídica vai ser para todos os presos? Não, errado, tá? A assistência jurídica aqui na Alep é apenas para o preso que não tem recurso financeiro. Então, o preso que não tem recurso financeiro, a Defensoria Pública será responsável por fazer a assistência jurídica do preso. Beleza? Dentro da unidade prisional tem que ter um local destinado ao atendimento da Defensoria Pública para que o preso possa ali conversar, né, com o seu advogado. Beleza? Assistência religiosa. Isso aqui é bom demais. A gente quer que o preso se converta, brother. Sai desse mundo perigoso. Rodrigues, lá, você não sabe, ele é pastor. Ele vai contar para vocês lá dentro do prisional. Ele prega para os presos. Ele transforma a vida dos... ele prega para os presos. Né? Prega. Prega. Ele prega, tá lá tudo, ele vai contar pra vocês como é que é essa pregação dele aí, daqui a pouco, agora na aula, vai lá, ele vai te falar, ele passa versículos pra eles e tudo mais, eles se convertem e mudam de vida, e são grandes homens aí na sociedade brasileira, um grande trabalho dentro dos direitos humanos, é claro. Só que, nem todos os presos querem, né? Nem todos os presos querem. Então, a assistência religiosa é facultada, então o preso ele pode querer ou não, né? O Estado brasileiro não tem religião fixada, é laico, é leigo, enfim. E aí, lembrando que o preso ele pode ter consigo, ele pode portar consigo o quê? Um livro religioso. Cuidado, não é Bíblia, tá? Se falar na sua própria Bíblia, tá errado. É um livro religioso. Por quê? Pode ser Bíblia, pode ser Alcorão, livro de macumba de Papai Zezinho. Então pode ser, ué, pode. Às vezes a crença do cara, a gente tem que, né? Enfim, às vezes o cara tá tudo errado mesmo, vai lá, vai se estranho tudo errado aí mesmo. A vida já tá desgraçada. E ele não é obrigatório, não é obrigado a participar de culto. Ele não é obrigado a participar de cultos, nem nada religioso. Beleza? Fechou as assistências aí ao preso. Nossa senhora, ele é pregador. Ele converte. Se não vai pelo amor, vai pelo... Falou, gente! Valeu, tchau, obrigado! Tamo junto! Que é monstro tudo nosso aí. Nada deles. Alô, Rodrigues agora. Valeu!